perigosa, hein? Essa dança é perigosa, você tem que precaver. É o meu andar, diz como vira HIV. Vou ensinar como não pegar. Você bota a camisinha pra não contagiar. Na transfusão de sangue, preste muita atenção. Se a seringa for usada, você não aplica não. Tem que fazer de tudo para dela se livrar, pois ela é mortal, não tem como se salvar na hora de fazer amor. Não seja apressado, se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferra na hora de fazer amor. Não seja apressado, se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferra. A melhor maneira de se prevenir doenças é evitando. Bota a camisinha e venha para cá. Não quero com doenças me contagiar. Bota a camisinha e venha para cá. Não quero com doenças me contagiar. Na hora de fazer amor, não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode estar ferrado. Fazer amor, não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferrado. A pimenta do Brasil. Na hora de fazer amor, não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferrado. Não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferrado. Bota a camisinha e venha para cá. Não quero com doenças me contagiar. Bota a camisinha e venha para cá. Não quero com doenças me contagiar. Na hora de fazer amor, não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferrado. Na hora de fazer amor, não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferrado. Simbora, meu povo, vamos usar camisinha. Bota a camisinha e venha para cá. Bota a camisinha, bota a camisinha e bota a camisinha, bota a camisinha, bota a camisinha, bota a camisinha, bota a camisinha. Vai descendo, desce, desce, desce, desce até o chão. Desce, desce, desce, desce, desce, desce até o chão. E pra o namoro ficar gostoso, vamos usar preservativo, vamos se prevenir da doença. Bota a camisinha e venha para cá. Não quero com doenças me contagiar. Bota a camisinha e venha para cá. Não quero com doenças me contagiar. Na hora de fazer amor, não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferrado. Na hora de fazer amor, não seja apressado. Se cesseira a camisinha, tu pode ficar ferrado.